se crer. Muitas coisas podem acontecer pelo poder da oração, quando a fé no coração. Numa igreja onde todos oravam, de joelhos o fogo buscavam, foi chegando um casal sofrido, cujo filho era aleijado, que pra todos os lugares que iam, o filho tinha que ser carregado. Nunca tinha aprendido a andar, a nunca caminhar, estava condenado. Um grito de socorro a mãe deu, prontamente o pastor socorreu, colocando a igreja de pé, disse para os irmãos: vamos usar nossa fé. A oração dos irmãos foi ouvida, e a mãe chorando, comovida, vendo ali o seu filho andando, mão foi levantando, milagre agradecendo. E o pai, que estava desviado, nesta hora ficou quebrantado, vendo ali o seu filho andando, foi se ajoelhando, dizendo: obrigado. Esse fato foi acontecer, pra Deus nos mostrar que ainda tem poder. Deus responde oração, digo a ti, meu irmão, é só a gente crer. Numa igreja onde se crê, muitas coisas podem acontecer pelo poder da oração, quando a fé no coração.